Pode confirmar para mim, após a posição elefa, qual seria a nossa posição que a gente deve voar? Afirmativo, agora a gente coordena. Vamos checar. Obrigado. A gente iniciando no 104118. Gente, mantém a posição antes que apagou o fio. Azul 4118, decolado 17, chame agora o controle 119.8. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, controle Salvador, contato radar na decolagem, subo para nível 340, saída árvore. Arvo 340, Azul 4118. Gol 1097, suba restrito a nível 340. Após elefa, vou indo para o Intercept. Ok, 340 restrito. Após elefa, vou. Pode soletrar, por favor, a posição? Afirmativo, Sierra, Eco, Bravo, Delta, Índia. Restrito a 2000 pés. Livre de decolagem, pistão no 7. O vento, 180 graus, 119. Obrigado. 1097, está presente o elefa? Está presente o elefa, 1097. Ele vai, pessoa de sair da arbor, cruza o eixo da de decolagem da 197. É 63-15, tá presente o E-Bridge, chame Centro Recife em 125-1, alterna 133-95. Ok, direto Bridge 125-133-95, obrigado pela coordenação, excelente trabalho. Mais do controle. Então, aguarde, inicie a decolagem, o ácido apagou. Como é que é com o Delta? Gol 1097. Confirme a rota que foi passada para voo. Upper Zulu 21. Upper Zulu 21 até Crook direto com o fim. Ciente, gol 1090. 1097. 97. Posso colocar Golf decolado 20, chame agora o controle 199.8. Golf? Oscar Papa Golf? Papatão Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, subo para nível 060, saída dela. Ok, permanece a recepção? Ativo Oscar Papa Golf, subo para nível 060, direto na proa de dela. Golf? 4118, suba restrita a nível 320. Azul 4118, quanto é? Boa noite. Confirma pro Azul 4118. Azul 4118, suba restrito a nível 320. 320. Após Arbor, pode voar direto Obidute. Condenação, Azul 4118. Voo 1097, chame centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Voo 1097. 1288, alterna 260.097 da Gol. Oscar Papa Golf, está presente, vai na Proa de Coral. Oscar Papa Golf. Golf, direto Coral. Torres Salvador Batalha, está 3155, ponto cara da 10, pronto. Então, 3155, autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 190 graus, 139. Sente a livre decolagem da 10, está 3155. Azul 4118, chama centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado. Queco Delta autorizado, táxi, reporta para ingresso, pista no site. Sete Bravo Delta, como indicado. Rumo 8, claro. Grato, Juliette Bravo Delta. Pistão no zero a partir do hotel. Apenas confirmando a intenção. É prosseguir curva direita, inicialmente litoral sul, ou prossegue com o setor norte? Gente, inicialmente ali, mantém aguardando instruções do Marinha 7074. Jet Bravo Delta, desça para 2.000 pés, que é 1018. Tem condições de manter 1.80 mais até o externo. Grato. Salvador Batalha, está 3155, cruza 1, ou perdão, cruza 200. 2.000 pés, perdão. Está 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para nível 320, saída 10. Ideal 320. Salvador, boa tarde, 3676 descendo para 1150, tem informação Romeu. TAM 3676, aguarde. TAM 3155, está presente, vai na proa de Dael, TAM 3155. Ok, voando Dael, 3155. Aqui é a Delta Guarda para início de decolagem, estou com um helicóptero decolando da 1-0, prosseguindo também para uma linha do litoral sul. Não me escuta aguardando, por gentileza, para início de decolagem. Para nível 050, QNH 1-0, 1-8, autorizado a chegada, Mari. 050-1018, autorizada Mari, 3776. Prossegue curva direita, mantendo 500 pés, aguardando transferência de comunicações. Manterá 500 pés. Salvador, muito boa tarde. Chegou no 620, aproximando do ponto de espera da 1-0, pronto. Tô no 620, boa tarde. Autorizado o ingresso de decolagem pistão no 0, vento 1-80 graus, 1-5 nós. Autorizado o ingresso de decolagem pistão no 0, vamos no 620. Marinha 7074, chame agora o controle em 1-19-8, bom voo. 1-19-8, grato. Vitor Kilo Delta, livre acionar, reporta tarde. Linha 7074, controle de Salvador. Mantenha-se sob condições visuais 500 pés. QNH em Salvador 109. 74, mantenha 500 pés. Salvador, está 3676, precisa pro 055. O 17 milhas deve estar com a maçã. Cuidado pro 055, porém desça restrito então ao nível 70, ao nível 070. 055, restrito 70, mexe, 270. Confirma o QNH, por favor. 1-0-8. Obrigado. Segura, podemos autorizar o final LS, bicho 1-0. Bravo, Delta. Alfa Gol. Chega, Papagô. Abraço, Gerão. 3-0, mantendo separação com o tráfego à frente. Chame agora o controle em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, grato. Bruno 620, decolado aos 3-0, controle 1-19-8, bom voo. 1-19-8, grato, um ótimo dia. Próxima Ondina. Passando a regra de voo visual, reporte ingressando no continente 8738. Controle Salvador, muito boa tarde. Voo no 620, passa 1-600 em subida. Saída PUCA. Voo no 620, contato, mantenha nível 370. 370, voo no 620. Leste Bravo Delta, chame Torre, 1-18-95. Bravo Delta, bom trabalho, senhor. Autoriza para o Admóvica, para o 3155. Aguarde possibilidade. Ok. Salvador, mais 7 Delta, decolado na sua escuta. Mike Echo Delta, mantendo regras de voo visuais, reporte de programa CTR, Mike Echo Delta. Delta. Com a 38, acione código normal 0201. Oi, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, intenção para eu seguir pouso no zero? Confirmo. Continua a aproximação, aguardando autorização, ajuste no 0 no 8. Bravo Delta. Controle de Salvador, voo no 869, passando 200, 1160. Voo no 869, ascendente pressão, ele se mantém 4000, chega da ponte, aguarde procedimento LS X-Ray. Certifico, descendo 4000 e LS X-Ray, voo no 860. 137, questão, 137, desça e mantém a altitude de 3000. 3000, 76? Então, 3676, esse mantém a altitude de 3000. 3000, 3676. 8738, acione código normal 0201. No 7738, acione o código 0201. Bravo Delta avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 1-1 no nós. Bravo Delta. 251, eu quero pegar. Pode voar ITAP 3676, senhor? Autorizado ITAP, então 3676, ITAP completo final do procedimento LS. Questão 1, voe direto Duna, e Duna completa direto final LS. Ok, entendeu, Cruz. ITAP, ITAP autorizado em LS 3676. Autorizado, vai direto Duna, descendo para 2000, tá 3676. Ok, Duna, descendo para 2000, 3676. Marinha 8738, questão. Força Aérea 8738, controle Salvador. Fione com normal 0201. Salvador, Marinha 7074, iniciando o reconhecimento do centro de convenções pela sua direção. Tente, irá prosseguir para o pouso nesse setor? Ou irá apenas manter no setor? Salvador 4206. Marinha 7074 irá manter o setor nesse setor e após irá prosseguir para Salvador ou irá pousar em onde? Salvador 4206. 206, sendo a estação desse mantém 5000, chegada à área, guarde procedimento ILS X-Ray. 5000, agente, Mare X-Ray, 4206. O 08738, até o presente momento, não recebo ainda a resposta do código transponder 0201. Né, 6314, ali mantém pistão zero. Vem mantendo o 4, 6314. Não, no zero. Vou no 869, está autorizado desvio, após desvio vou inicialmente pelo. Após desvio, então vou a pelo, vou no 869. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado decolagem de pistão no 7, vento 180 graus, 13 nós. Patango Juliette, Bravo Delta, no solo aos 36, libera a próxima direita via Eco, solo no 21, decimal 1. Vou no 620, chame Recife agora na frequência 1265. Recife agora em 1265, grato, uma ótima tarde. Boa viagem. Grato. Quilo Delta, decolada aos 36, controle em 119.8, bom voo. Controle 198, Vitor Quilo Delta. Oceaner 6314, autorizado decolagem, pistão 10, vento 190 graus, 139. Teve decolagem, Oceaner 6314. Essa posição coral. Eu vou direto coral, nível 100, 20 km delta. Controle azul, 5, azul 4206. Siga azul 4206. Desvio esquerdo evitando formações na proa 050, por gentileza. Autorizar desvio azul 4206. Após desvio 10 milhas pode voar intacto? Afirmo. Gente, muito obrigado. Controle, o Gol 1620, você poderia confirmar as frequências de Recife? Recife 126.85, alterna 2545, Gol 1620. Gente, 2685. A primária 126.85, alterna 125.45. 2685, 12545, boa tarde. Para prosseguir, descida 4206. Continue descida no 050, 4206 da Azul. Confirmado 050, 4206. Afirmo. Controle, o Oceaner 6314, quando a sua esposa, boa tarde. Boa tarde, contato, mantém nível 340 na saída Momo, Cogubo, após bloco. Oceaner 6314. Na saída Momo, Cogubo, após bloco, o 6314, 3476. Tan 3676, autorizado final, aliás. Autorizado LS 3676. Vou no 869 e mantenha a altitude de 3000. 3000? Derivado, né? Autorizado Duna. Em Duna tem condições de completar o final do procedimento? Afirmo. Oceaner 6314, vou direto Cogibu. Direto Cogibu, 6314. Linha 7074, controle. É, 74 na escuta, 74 está se dirigindo para agora para o colégio Barifar, nosso pré-voo. Gente, para essa informação, temos aeronave da Força Aérea, por seguro para também passarem no setor. Próximo é o colégio militar, o tipo Alfa Serra 3-2, também a baixa altitude. Marinha 7074. O 74 está ciente do sobrevoo também da Força Aérea, está em contato bilateral com a Força Aérea. Gente. Autorizado de desvios, Oscar Papagolfo. Controle Mike Eco Delta, mantenha regras de voo visuais, frequência livre para coordenação em pouso. Mike Eco Delta. Estabilizado visual com a 10, 3676. Torre 1-1895, então 3676. 2-1895, mais 7. Voo 1869, desse mantenha 2000 autorizado final, LS. 2000 autorizado final, voo 1869. Gente, frequência livre para coordenação em pouso, tráfego aí próximo ao colégio militar. Mesmo equipamento da Marinha, Alfa Serra 32. Para sua informação, em um momento recebemos a informação de equipamento responder, ok? Excelente, confirma o vento? Para cheque 180 graus, 111 nós. Ok, grato. 4206, desse mantém 3000. 3.4206 com ajuste? 1018 no 018. 0118, obrigado. Passa 1300 na árvore. Na 3217, contato, mantém nível 360 na cidade. 360 na árvore. Azul 4206, se ele voar direto no rumo de Duna, confirma ajuste no 018. No 018, voando Duna, 4206. Afirma, após o mesmo, a linha mantém o voo no 169. Após a passagem do tráfego, a linha mantém o voo no 169. Papa Golf, serviço está terminado, mantém nível 060, chame Ilhéus, 120, décima 1, uma boa viagem. No 169, agilizando manobras para decolagem assim que autorizado, ok? Sim, agilizando manobras assim que autorizado para decolagem, no 169, está interessante. No solo aos 43, libera via eco, solo no 21, décima 1. No 21, 1, via eco, 3675. 5. 2895, 1, 169, livre decolagem, pistão no 0, vento 1, 80 graus, 1, 1, nós. Que tem a decolagem da 1-0-1-69? 1-2-6-6-5. Entendi, o Recife é 2-6-8-5-6-3-0-4. Afirmo, alterna 1-2-5-6-1-4-5. Alterna 2-5-4-5, grato, 1-3-0-4. Controle da manhã, 7-0-6-4, para Ciente, mantendo regras de voo visuais, reporte caso prossiga para Salvador ou segundo distrito naval aí. Controle de Salvador, boa tarde, 3190 da TAM, ciente da Romeu, cruzando 180 para 150. TAM 390, acende a identificação, desse mantém 050, chegada Mária, guarde LS X-Ray, ajuste no 098. Identificou, deixando o 050 no 098, Mari para o X-Ray da 10, no 3190. Colar 245, controle 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado. Controle Gol, 1169. Gol 1169, contato, mantenha 360 na saída da Euleda, pós motiva. Ativo, pode após 2000 voar pode? Inicialmente agraciado até a posição Leda. Então após 2000 Leda. Firmo. Passada 2231, após a passagem da aeronave da Gol na curtíssima, ali mantém pistão no zero. fazer tração final ali, manter o 90 para acelerar 2231. Estabilizado, 4206. Complexo final LS, chame torre 118 decimal 95 azul 4206. 1895 4206. Torre 4206, estabilizado, final. Azul 4206, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre, ATR da Passaredo, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Ciente, 06. Dono 869, no solo aos 47, libera a próxima direita, agilizando na medida do possível, por gentileza, e chama o solo no 21, décima 1. Livra a direita, solo 21. Passaredo 2231, vento 180 graus 9 nós, livre decolagem, pistão no 0. Será decolagem, pistão no 0, passaredo 2231. Do 4206, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 10 nós. Ciente, livre pouso, não, no zero, 4206. Passaredo 2231, decolar 249, controle em 119, decimal 8, bom voo. 098, passaredo 2231, obrigado, bom trabalho. Plantão 3217, chame Recife agora, frequência no 288, caso negativo no 26 decimal 0. 288 decimal 0, boa, 3217. 06? 180 graus, 12 nós. É. Controle Salvador, muito boa tarde, passarela 2231, decolou na escuta. Passaria 2231 no contato, submantendo nível 80 na saída Momo, após direto WhatsApp. 180 na Momo, após WhatsApp, passaria 2231. Pode voar, Vux ou Brit? Quais possibilidades? Guarda. Tá 3190, desse mantém 2000. Autorizado final LF, tá 3190. 2018, 3190. No solo 50, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Fox 21, 4206, obrigado. Bom, 310, sem a velocidade da casa. Espera pronto, TAM 3145. TAM 3145, autorizada a linhar de decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 129. A linha decola 10, TAM 3145. Até durante o momento o Recife não liberou prosseguir direto para a bridge homótica. Chamei Recife agora na frequência 251, alterna 13395 e solicite novamente. 1251, autorizado cruzamento até a Baité na Miscuta, Juliette Bravo Delta. Uno 45, decolar 254, controle 1 19.8, bom voo. Certo, controle 19.8, obrigado, boa tarde. Sou de Salvador, boa tarde, tá 3145. 3145, contato, tudo mantém nível 360, na saída da Léo, Leda e Monte. Para 360, da El, Leda e Monte, vamos dar 3145. TRIP 5241, cleared line up and take off, runway 10, wind 180 degrees, 9 knots. Line up and take off, TRIP 5241. Frequência livre estacionária, uma boa tarde. P5241, airborne at 56, contact Salvador departure in 119.8. Salvador departure 119.835241, thank you. Passarelo 2231, estaria prosseguir para a radial ideal de saída. Confirma pelo passarelo 2231? Prossiga na radial ideal de saída, passarelo 2231. Vai prosseguir 2231. Salvador departure, good afternoon, 35241. 35241, radar contact, climate template level 180, Arbor and left departure. Climate maintain flight level 180 on Arbor and left 35241. Stabilizado, localizador 3190. 3190, complete final do procedimento, chame agora a torre 118.95. 1895, obrigado, bom serviço. Obrigado, bom pouso. Acione o modo idente, esse mantenha 5000 ajuste 908, agora final do procedimento ILS X-ray. Ah, o que foi acabou bloqueando, contra 5000908? Afirmo! Passarei 2231, autorizado direto, Barreiras. Chegado, Barreiras, obrigado. Departure 35241. Go. As soon as possible, we would like to fly direct destination to decrease our delay. Fine, are you request to receive center? Okay, thank you. Country Zona 45, chame Recife agora, 1251, alterno 33.95. Chama Recife, 1251, alterno 33.95. 3145, obrigado, boa tarde. GB5241, due traffic is maintain initially the Arbor departure. Okay, maintaining departure 3521, thank you. Controle Salvador, boa tarde, Oceano 6200, estaciência da Romeu, cruzando agora 190, desvira 1703. Oceano 6210, controle Salvador, sonho de identificação, desça para nível 060, QNH 10018, autorizada a chegada mágica. 0060, Senegal no 08, chegada Mali, Senegal 210. No 90, no solo 02, libera via Eco, solo 121, corrigindo, via Fox 121, decimal 1. Via Fox 121, tá 3190. Boa tarde. Boa tarde. Paredo 2231, no chame Centro Recife em 128, decimal 8, perna 126, decimal 0. 288, 260, passaredo 2231, obrigado, bom trabalho. Mike Eco Delta, controle de Salvador, mantenha-se sob condições visuais, 1.000 pés, reporte no ideal de descida, vou ir na proa do farol de Itapuã, reporte no através do Pitua. Força Aérea 8738, fique atento a helicóptero da Marinha do Brasil mantendo 500 pés sobre a região. Força Aérea 8738, reporte no através do Pituaçu. Reporte no através do Pituaçu, Parque do Pituaçu. Marinha 7074, na escuta do controle de Salvador. Tá passando 6000 para 5000, o gol 1166. Pronto, próximo ponto, senhor. Caso 6919, a linha decola pistão no zero, vento 180 graus, 99. É, a linha decola 10691. Poderia confirmar mais uma vez, vento? 180 graus, 99. Força aérea 8738 na escuta da torre. 118.95. 1166, desça para 2000 pés, QNH 10018. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, gol 1166. 2108, autorizado ILS X-Ray, gol 1166. Oxené, 6210, desça para nível 050, QNH 1018. Desça para 050, Oxené 6210. A intenção é prosseguir direto para o pátio militar? Afirmativo, aproxima direto para o hotel. Gente, tem condições de manter espera neste setor sem interferir com este decolagem da 1028, aguardando instruções? Afirmativo. Prossegue então, aguardando instruções, apenas a aeronave da Azul iniciar a decolagem, então logo será autorizado o cruzamento. Sai 8738, está presente, autorizado para seguir direto para a parte militar. Reporta no solo controlado, o vento 170 graus com 9 nós e o ajuste no 08. Excelente, reportará no solo controlado, força 0738. Próximo direto para o céu. Enter. Azul 6919, decolado azul 10, controle 1119, decimal 8, bom voo. 98 agora, 6919, ótimo, boa noite. Boa noite. Agora mandando do detector de centro de convenções e pontos que nós estamos fazendo, possibilidade de ficar na rota certa. Marinha 7074, afirmativo, foi na proa do farol de Itapuã, reporte a 2 milhas do farol de Itapuã. Controle azul 6919, decolado no Dael, passa 1200. Azul 6919, controle de Salvador, contato radar na decolagem, sua para nível 340, 3 Dael. 340 Dael, 6919. Marinha 7074, chame a torre em 1118, decimal 95. 7075, 1118, 95. 1118, 95. Xené 6210, assim, 50, 0550. Xené 6210, desça para 2000 pés, QNH 1018. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2, para aproximação. Sem direto para 2000 pés, 10018, reportará estabilizado, Xené 6210. O Marinha 7074 apenas confirma na intenção de prosseguir quando autorizado direto para o pátio militar? Pode ser aproximado direto para o hotel. Tente. Estabilizado no ILS X-Ray, o gol 1166. Gol 1166, ciente, complete aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 3525241, contact your resist center, frequency 128.8, if unable 126.0. Gol 1166, boa tarde, continua aproximação, reporta embaixo travado, ajuste no 08. 098, reportarei. Marinha está passando fora de Itapuã. Sente Marinha 7074, mantém espera no setor sul da torre, aguardando para prosseguir direto a aeronave da Gol para pouso não no zero. Após a mesma, será autorizado o cruzamento. 74. Família de Simbra, baixado e checado, Gol 9166. Gol 9166, ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós, para informação à direita, mantendo 500 pés, helicóptero da Força Aérea, sem interferir com a aproximação, mantendo espera visual do setor. Ciente, livre pouso, pista 10, Gol 9166. Estamos aguardando o cruzamento do aeródromo. Ok, na presente, descendo para 510, gente do oficial, Mike Eco Delta. Vai reportar na segunda vez. Gente, Mike Eco Delta, reporte visual com o tráfego. Delta. Marinha 7074, apenas confirmando, sem interferir com o eixo de decolagem da 102, ok? Ok, tá ciente do gol na transformação. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Eu tenho a informação que é Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Controle Salvador, continuando a identificação desse. Reporte no ideal de descida. Ilegal no 018, Salvador. Tango, Zulu, copiou o controle. Afirmativo, tá? No ideal de descida, Tango, Zulu. Tango Zulu, desça para nível 050, vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada da Amã. 050, proa de Amã, Juliette Tango Zulu. Mike Eco Delta, 3 milhas do farol dos óculos tráfego. Mike Eco Delta, ciente, chama a torre em 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, Delta. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossegue farol de Itapuã, aguardando instruções. Estou com uma aeronave da Avianca prosseguindo para pouso 10. Tá ciente, visual tráfego na vertical do farol, vai aguardar a setor, Mike Eco Delta. O Chené 6210 estabilizado. Está estabilizando agora, Oxanel 6210. Oxanel 6210, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Completa com a torre 118 decimal 95, Oxanel 6210, uma boa tarde. Agilizando o cruzamento, pouso na região. Presente autorizado então o cruzamento, agilizando na medida do possível, reporta no solo controlado, vento 17.